passo legal. O sol chegou, trouxe com ele no seu brilho, seu olhar. É mais um dia que ele vem pra nos saudar, pois até ele sabe que amo você. Eu quero buscar os teus olhos pros meus feitos magicar. Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos. Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos. Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem, só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem. E assim anoitece novamente, vou deitar. E como sempre, outro dia esperar que amanheça pra poder voltar aqui. Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes, te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes. Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito. Você pode pôr o seu jeito de amar que eu aceito. Quando estiver longe de mim, então quiser me encontrar, feche seus olhos, pense em mim que vou estar no pôr do sol ou em cada amanhecer. Vem, vem me trazer inteiro seu amor. Deixa eu sentir na pele o seu calor. Me ame, deixa eu te amar, por favor. Vem, não diga não a esse amor que é seu. Negar amor assim não é direito. Você pode impor o seu jeito, jeito. E te amar, que eu aceito.